Isso aqui é a Crew, LPC, DJ, nós invadiu, parceiro. Mete o pé na porta, nós invadiu. Mete o pé na porta, é nós a Crew, nós invadiu, é nós a Crew. Mete o pé na porta, nós invadiu. Mete o pé na porta, é nós a Crew, nós invadiu, é nós a Crew. Invadi de voadora, se moscar leva a tesoura pra dar fuga. Da masmorra é tenso, mais fácil que morro. Quem tem perna, então que corra, faça logo sua escolha. Tenho peso, vou ficar, o vento aqui só leva as folhas. Me negar espaço, eu rejeitei o fracasso. Me neguei ao cansaço, mas invadi, tô nos palcos. Não é novela, teatro, vida real, meu chegado. Confunde com a apologia, quando eu narro os fatos. Quando eu falo do crime que comanda onde estive. Banana de dinamite, busco o que tem na vitrine. Na mente passa. Sou o filme de morte e final triste. Erei das notas de 100, catando só as de 20. Só bandidão no apetite nessa missão kamikaze. Morrer na 150, sonhando com a Kawasaki. Prefiro não, meu compadre, te ofereço liberdade. Invadi pra te buscar, vim pra derrubar as grades. Mete o pé na porta, nós invadiu. Mete o pé na porta, é nós a Crew. Nós invadiu, é nós a Crew. Mete o pé na porta, nós invadiu. Mete o pé na porta, é nós a Crew. Nós invadiu, é nós a Crew. Mete o pé na porta e bota os bicos pra deitar. Ligeiro com as furas que lá vem tamanduá. X9 vai derrubar, então dum-dum que vai voar. Sobreviva o primeiro quando a arma engatilhar. Ser humano tá cruel, já vi vários virar réu. Vacilou, cochilou, tomou bote de cascavel. É assim, governo dominado por safado. Forma a estatística e mata os favelados. Seu plano tá bolado, explode coração de papel. Colmeia, inflamou, ficou com gosto de fel. Mano que foi pro céu, a rua não é brincadeira. Vários pajé que rodou, porque cortava madeira. Mete o pé na porta, nós invadiu. Mete o pé na porta, é nós a Crew. Nós invadiu, é nós a Crew. Mete o pé na porta, nós invadiu. Mete o pé na porta, é nós a Crew. Nós invadiu, é nós a Crew.